asas de um morcego. Se eu tivesse as asas de um morcego, eu voaria, me esconderia na escuridão, na solidão. E ninguém me veria mais não. E ninguém me veria mais não. Se eu tivesse onde me esconder, uma caverna pra mais ninguém me ver, eu passaria meus dias a chorar, todas minhas lágrimas derramar. E ninguém poderia consolar. E ninguém poderia consolar. Se eu tivesse as asas de um morcego.